Viu? Juliana? Você nunca me falou sobre isso. Achei. Adriano, seu cu. Não faz isso comigo não, velho. Romero Brito, se eu tô chamando, Katrina, é óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarani e Búzios é minha arte? Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Rave? Rave? Qual o seu nome? Felipe. Felipe de quê? Smith. Smith de quê? Seu cu. Mata o papai. Quantos anos você tem? 16, 18. Quebrou, velho. Quebrou meu braço. Quebrou. Ô, meu braço, velho. Marcelo, não. 14? Romero Brito? Minha vida? Acabou. Red Room? Não sei nem onde eu tô, velho. 5 quilômetros? Minha vida? Samu? Seu cu. Jamais será. Pega um incenso pra mim, pelo amor de Deus. Antonella... Isso é engraçado pra caralho. Antonella Caroline, meu jogo Cristiano Ronaldo. Raí, minha arte. Quem morre, cabeleira? Faz isso comigo, não. Milton Nascimento, velho. Minha arte. PC Guzmão. Vou ficar pelado aqui. Vou dar meu cu. Vou sair cagado aqui, velho. Eu vou sair. Eu juro que vou sair. Arquitetura. Arquitetura? Seu cu. Red Room? Qual o seu nome? Katrina. Meu nome é Katrina. Luca. Luca. Jarbas? Jarbas? Meu pai. Ô, meu pai. Grafite. Laís, minha vida. Renata Clara Pimenta. Misericórdia. Bruno? Debaixo da ponte? Bruno? Sai daí, seu doido. Você é mó playboy. Minha vida. Só agora? Red Room. Não precisa nem falar nada, né? Meu nome é Igor, tá começando mais um ConspiraCast e Guarapari Búzios Minha Arte. Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E Guarapari Búzios Minha Arte. Deixa eu mijar, né, velho? Tô com vontade de mijar. Eu sou o Thiago e droga sim, vida não. Ou, oh, vida sim, drogas não. Ih, caraca. Agora a gente não sabe se isso foi planejado ou não, né? Fala, galera, aqui é o Caio German. Eu sempre viajo no que eu falo. Isso é as drogas. Fala, galera, aqui é o Caio German e seu cu? Acho que não. Invertivo. Acho que não. Aham, invertivo. Parece legítimo. E aí, Conspiras, aqui é o sexto Ranger. O Ranger era cinza, azul, não, cinza. E o meu pai, Jarbas. Aqui é o Gabrix e minha arte, Romero Brito. Pela introdução do programa de hoje, vocês já devem ter percebido que o assunto hoje nós vamos falar de drogas. O que são, o que fazem, o que não fazem. O que fazem. O que fazem. Não, como o se reproduzem. Que como se reproduzem. Sexta-feira no Globo Repórter. Não, mas é não falar sobre o que é, o que não é, o que você acha que não é droga, mas é. Por que que uma droga é mais aceita que a outra, por que que não é. E no meio do episódio vamos revelar a opinião polêmica do Conspira acerca da legalização da maconha. Sim, vamos falar também sobre a legalização do crack. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Vamos pros e-mails. Não aguento mais beber refrigerante. O meu pulmão sabe que eu sou fumante. Vive pedindo um trago a todo instante. Vou confessar uma coisa pra você. Só fui um dia e parei de correr. A minha barba voltou a crescer. Amor, vem logo ou você vai ver. Queiroz, depois de muitos anos. Muitos anos, Igor. Muitos anos. É importante esse tipo de anos porque a gente passou por uma reestruturação no site. Passamos, Igor. É uma novidade aí. É bom até a gente poder ressaltar para os ouvintes que estamos vindo. E vivo, né? Estamos vivo ainda. Que o cara tá falando sozinho ali, Igor. Lá em Três Lagoas o cara vem. O cara às vezes não é sozinho, né, velho? Às vezes ele tem vozes na cabeça. Eu devo dizer que essa semana foi uma turbulência aí. Ouvintes, desculpa pelo hiato. Desculpa, né? A gente tá vivo, não morremos ninguém aqui ainda. Ainda não, ficamos só um pouco mal. Tamo aí. Na batalha aí. Tamo na batalha, apesar da depressão. Mas o que acontece, nossa, é que temos e-mails. Toda a equipe inteira deprimida, né, mano? Temos e-mails. Não, temos e-mails aqui. Ouvintes, desculpem pelo hiato, tamo todo mundo vindo. Reestruturação no site, em breve novidades, hein? Pra atender melhor a você. E eu gostaria, Igor, se você me permite. Ah, pode fazer aí os... Se você me permite, eu gostaria de pedir pra um grande amigo meu ler esse e-mail. Mas é um cara que eu tenho prazer de conversar, assim. E todo dia eu mando pra ele, bom dia, princeso. Amigo de Minas Gerais, Caio German, me diga aí, leia esse e-mail, por favor. O primeiro e-mail aqui do Jamerson. Pô, mano, sério, eu não faço nada dessa, eu leio Jamerson, porque né, nome de motoboy, chama de Jamerson. Vou chamar de Jack, foda-se, não vou ler esse nome de motoboy. É próximo e-mail. Oh, nossa, próximo não. Próximo, cara, ninguém sabe como é a nossa linha temporal. É, tipo, próximo. O e-mail que a gente recebeu. Nossa, o e-mail que a gente recebeu. Para com a maconha aí, mano. É, cara, eu tô pensando. Tô pensando outra coisa, tô. Nossa, é maconha, é. O cara conversa sozinho. É, o e-mail que a gente tem aqui do Jack, lá do site Relato Oculto. Bom dia, queria sugerir para colocar mais uma teoria maluca, que diz: a Matrix está no mundo. A Matrix está no mundo espiritual, por ETs do mal e... Hã? Isso tá certo, gente? Não, transcreve, uai. A Matrix, tipo, a Matrix está no mundo espiritual por ETs do mal e espíritos? Ah, é, pelo que eu entendi, a Matrix, ela foi feita por ETs do mal e espíritos. É porque tem os ETs do bem também, que são aqueles que vêm... É claro, que é o Yang, tá, vou considerar o texto como correto, foda-se. Bom dia, queria sugerir para colocar... Mas que porra, quantas vezes você vai ler o bom dia, mano? Foda-se, não tem esse problema. Bom dia, queria sugerir... Bom dia, meu bebê. Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Bom dia, queria sugerir para colocar mais uma teoria maluca que diz: a Matrix está no mundo espiritual por ETs do mal e espíritos. Seria interessante. Outra coisa seria fazer um podcast sobrenatural, pois daria vários podcasts e seria um tema muito interessante. Sou doido para participar de um podcast ou criar um, mas parece rádio, isso é problema para mim. Não tenho muitos amigos e os amigos na internet apenas jogam. Coitado, velho. Queria participar de algum. Os amigos da internet são gananciosos, esses. Queria participar de algum para ter uma experiência. Com todo respeito, estou conhecendo seu site e curtindo muito o podcast. Obrigado pelo podcast e até mais. Obrigado aí, Jack, por receber. Muito obrigado, Jack. Jamerson Levy, nós voltamos agora. Mas nós teremos temas sobrenaturais, teremos uma vasta gama de temas a mais. Essa frase foi difícil pra falar. Lembrando que já teve do Capiroto também, entende? Tem vários. E isso, conspirando. Vasta, etc. Tipo de coisa. Jamerson, queria comentar sobre você falar do podcast, que você gostou do nosso podcast, que você queria mais podcasts. E quando você fala sobre podcast, ter um podcast, participar de um podcast, é importante. Porra, pleonazo, cara. É, então, repara no e-mail dele, gente. Repara no e-mail dele. Eu tô aqui mandando um e-mail show, pra um podcast show, que eu ouço as pessoas show falando. Vai ser show, galera. Isso vai ser show. Vai ter um show que vai ser show, muito maneiro. Espero vocês lá. Nesse show que vai ser show. É, mas eu tô transcrevendo o que eu li no e-mail dele. Que e eu ouço tem... esse podcast show por um fone show. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Um, dois, três. Depois o Queiroz reclama que o ouvinte se sente ameaçado também. Ah, vai tomar no cu, Diego, mano. Vai se fuder, velho. Ameaçado é foda. Então responde a bosta do e-mail. Eu não vou fazer sugestão nenhuma. Ficou gelado naquele dia. Gelado. Eu só quero dizer um negócio sobre esse e-mail. O cara mandou aí direto na gente. Mandou não, aí direitinho, mandou. Igor. Você viu ali? Eu quero participar. Gostaria muito de participar de algum podcast. Todo mundo, né, velho? Todo mundo quer participar. É que a gente é não é agregador, é... Tivo na balada. Não, é... Inclusão social. Inclusão, a gente chama inclusão. As pessoas pra participar, não é? Eu queria dar um recado pra esse cara aí. Fala então, Thiago. Ô, amigão, desiste não, hein? Eu consegui. Show. É dois. Que Jamerson, vamos combinar aí. Vamos combinar um dia pra você gravar com a gente. Podcast da família brasileira. Isso. Ah, meu Deus. Na moral, a gente tinha que fazer um podcast sobre Minecraft, cara. Jack, muito obrigado mesmo pelo seu e-mail. A questão da teoria da Matrix ser formada por ETs do mal e espíritos. Não me fala de negócio de humanas, não. Que eu tô pegando uma raiva interna. Agora eu me perdi, cara. É tipo, os ETs são alienígenas ou eles são ETs alienígenas e espíritos? Existem dois tipos de entidade, Caio, segundo a teoria. Existem os ETs do mal e os espíritos. Tá, mas... Ah, tá. Achei que era, tipo, os espíritos dos alienígenas do mal. Aí ia ser muito bem. Já começou o tema cedo hoje, né, velho? Não foi espírito, não. Os espíritos? Os espíritos? Não foi espírito, não. Espírito. Espírito. Mano, o espírito do alienígena do mal ia ser a coisa mais badass de todas. Temos o próximo e-mail aqui, o e-mail da Karen. Ela manda referente ao podcast 47 e 48, que foi o único que ela ouviu. É... Tem sempre o começo. Tem sempre o começo, Karen. Temos lá aqui, ó. Ai, Karen, que saudade dela. Mas que delícia. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de dizer... É a segunda vez que eu leio assim. Gostaria de dizer que adorei os podcasts 47 e 48. O assunto inferno é ainda um tabu e vocês conseguiram discutir sobre ele de maneira divertida. Apontaram coisas a ponto de eu pausar o podcast, analisar e concluir. Poxa, não é que é verdade? Adorei. Aí me surgiu um pensamento... mas não falo bem. Cebolinha, Way of Life, né? Pessoalmente. Baixa um Nordeste aí, Cebolinha. Dislexo, aí me surgiu um pensamento e gostaria da opinião dos presentes. Quais seriam as diferenças entre o inferno católico e o inferno evangélico? Mesmo tendo a mesma base, são duas coisas distintas, duas bíblias diferentes. Enfim, para terminar, espero que ninguém encontre o teto preto e estarei acompanhando os próximos podcasts. PS, e Humanas é amor. Vai se fuder. Humanas é vida, caralho. Chupa que é nós. Caraca, nem... os caras que revoltam. Os caras são revoltados. É muita hostilidade contra mim, Igor. Tô sofrendo bullying para com você. Em todo lugar que eu vou. Para com você? Para comigo. Tô sofrendo bullying, para comigo. Que heróis é anti-humanas. Para com você e você. Não, né? Sou anti-humanas, não, cara. Não. É pessoal. Muito legal o e-mail, Karen. Obrigado por acompanhar os episódios. Espero que você continue acompanhando. E o Teto Preto, realmente, ele é muito feio. É muito feio, não, mas é uma coisa que não deve ser legal pra ninguém. Sobre as Bíblias. E agora, sobre as duas Bíblias, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Acredito que há uma pessoa aqui na gravação que pode te explicar melhor sobre isso. E aí, Thiago, o que você fala? Eu ou Gabrix? Thiago morreu. Nesse meio tempo. Pra falar sobre as duas. Eu tava no mudo aqui, foi mal. Ah, então vai, Thiago. Thiago morreu de verdade. Então, pra falar sobre as duas Bíblias, a diferença principal das duas Bíblias, na verdade, são alguns livros que a evangélica tem a menos do que a católica. Mas são livros tipo assim, um blog da mulher lá, que eu acho que é o livro de Esther. Agora eu não sei os livros que tem a menos. Esther, velho. É, Esther. Não, Asta cheirando. Ah, não, pera aí. O pessoal fala é que os livros que tem a mais na católica, eles não acrescentam nada nos outros livros. O que tem na evangélica, uns acrescentam aos outros. É meio que o universo Marvel compartilhado, tem os easter eggs. Mas esses livros da católica não tem nada referente aos outros livros. Tipo aleatório. Isso, exatamente. Porque tipo, tem a crucificação, uns 3 ou 4 livros da Bíblia normal, que também tem na católica, mas esses da católica não tem outras referências aos outros livros. Tipo spin-off. Mas muito obrigado, viu, Karen, pelo seu e-mail, por tudo que você já fez aí pela gente. Mas ela tinha perguntado do inferno, né, Queiroz? Acho que a primeira diferença é que não vai ter São Pedro na porta. É, até porque não é São Pedro no evangélico, né? É só Pedro, só. É, porque ele virou santo depois, né? Não, mas não tem... no evangélico não tem santo. Então, isso que ele não vai estar lá na porta, pô, porque ele é santo. Tá, mas é isso que eu tô falando, cara. Ah, então pera, não. No evangélico ele vai ser só o Pedro ou o porteiro. Vai ser só Pedro, é Pedro. É porque no evangélico ele vai estar lá naquele blindex preto lá dentro assistindo o Faustão. No evangélico, no céu evangélico, o Pedro vai ser o porteiro que vai estar lá falando, é a bilada assim. Isso, é. Mas eu acho que tem o próximo e-mail aí, quem quer ler o próximo e-mail ou não? Ah, se você deixar, eu posso lê-lo. Leia. Eu leio, Lu. Lê-la. É o e-mail da Laís. Ninguém sabe a música que fica. Mas a Laís mandou um e-mail pra gente. Laís, que faz muito tempo que não manda um e-mail, né? Há muito não manda um e-mail. Atitude incorreta, isso aí. Não é da hora esse tipo de atitude, hein? Tem que mandar assim. Não é correto isso aí, viu, Laís? Ela manda assim: Rei, meus amores, fazia muito tempo que eu não escutava os conspiras. Já estava com saudade. Ha ha. Eu acabei de escutar o episódio 48. Essa quina do Gabrix está muito legal. Ah, só para inflar mais o ego do editor Igor, a edição está ficando cada vez melhor. Vai tomar no cu, né, mano? Não precisa dessas coisas. Masturbação do Igor. É, para com o Igor, porra. E toda vez que eu faço algum comentário sobre isso, o cara me... E essa tosse do Queiroz no começo do episódio, hein? Ha, ha, ha. Já falei pra ele parar de fumar, mas ele não me ouve. Vocês falaram que, no sistema de morte cristão, as almas passam um tempo no purgatório pra depois ir para o céu ou para o inferno. Quanto tempo eles ficam no purgatório? E aí, alguém sabe responder isso aí? Vai depender, né? Depende do seu tipo depende da religião. Problema aí, né? Depende da religião, depende do tempo que você demora pra se redimir dos seus pecados e tal. No cristianismo, você fica até o dia da batalha final. Que é tipo Ragnarok? É, acho que é. Depois, muito que tem, cada um vai pro canto e todo mundo vai viver em vida eterna. O Thiago pode me corrigir se eu estiver falando besteira. O Thiago, cadê o Thiago? Thiago ele tá em outra dimensão. Na verdade... Thiago frequenta a missa mesmo ou é zoeiro? Mas o que eu sei mais é sobre a igreja evangélica, né? Porque eu passei mais de 7 anos dentro dela. Nossa, mas você passou 7 anos dentro de um lugar? Dentro da igreja. Perdeu um monte de dinheiro lá. Ignora, Piada fraca, né, velho? Pra sódia. Piada literal. Pra sódia. Piada literal, realmente. O que foi ensinado lá foi o seguinte, é que quando você morre, você adormece e não vai direto pro inferno ou vai direto pro céu, porque você tem que aguardar o julgamento final. Portanto, na igreja evangélica não existe o purgatório. Foi basicamente o que eu disse. Só que escondido debaixo da mesa. Então no evangélico você entra num coma. Depois que você morre, você entra em coma até esperar o dia da fila lá. É tipo isso. Exato. Você entra em sono criogênico. Isso. Exatamente. Tipo, continuando em meio dela, continuando em meio dela, ainda fala assim: Eu acho muita falha aquela história de que o arrependimento verdadeiro leva ao céu. Geralmente as pessoas se dizem arrependidas somente porque a coisa deu errado e ela ficou na pior. Ou seja, ela não teria se arrependido se nada tivesse mudado. Enfim, nossa, me fala de enfim. Ela continua em meio dela falando assim: não me lembro quem, mas vocês chamaram alguém de Tinho. A grafia tá errada, Laís, é com Y. Ó, Laís, pra você aprender, se soletra T-Y-N-N, segundo N com um tio em cima. Nossa, o cara é boliviano. É apóstrofe, né? W-O-T-I-N-O. Se lascava. Tá vendo? Depois você reclama que eu sou grosso com você. Tinho é grosso. Cara grosso. É, mas vocês chamaram alguém de Tinho. Isso me lembrou que um dia que eu ouvi uma velhinha chamando o demônio de Tinhoso. Tinhoso. O apelido combinou com o tema daqui. Beijinhos, Laís. E aí, Tinho, o que você tem pra dizer sobre isso? Bicho. Ele deu uma puxada ali. Puxou legal. Manda fumaça do cachimbo pra cachola. Assim, puxa, prende. Tá se preparando pro tema, hein? Mas é, muito obrigado, Laís, por falar que a minha edição tá muito boa. Realmente está. Eu concordo com você. Filho da puta é foda, né, velho? E mande mais e-mails. Esteve sumida por um tempo aí. Eu sou um imbecil, não consigo enxergar isso aqui. Derramei água na cama. Pois é, um idiota. Depois se mija todo, sabe por quê? Mas muito obrigado, Laís. Mande mais e-mails. E acho que você teve a sua dúvida. Não, foi a dúvida, foi no outro e-mail. Nossa, tô ficando loucão já. Mas se você quiser mandar mais e-mails como esse, perguntando, você pode fazer, pode mandar pra onde? Pode ir pelo site, né? Da onde a gente você pode baixar o nosso podcast. Na aba contato, tem lá o formulário tudinho, você pode preencher e mandar, vai chegar pra gente. E o que mais? Ou você não quiser mandar pelo formulário, já tiver no seu e-mail, sei lá, respondendo o e-mail da Americana, se você comprou alguma coisa, você pode mandar para contato@conspiracast.com.br. Respondendo aquele e-mail que vem do... No replay. No replay, cara, vai lá e responde. Aí se você quiser acompanhar a nossa rede social do Passarinho, você pode entrar lá em twitter.com/conspiracast. Ou se você quiser ver as nossas fotos no Instagram de gatinhos e comida, .com/conspiracast. Cara, cheirando. Mas assim, nós somos oferecidos por alguns parceiros nossos. E a gente, esse podcast é recomendado por Locomotiva 26, que é um ótimo podcast, já tá lançado já. Sim, se você tiver no ano de 2030, tá lançado. Primeiro episódio, fez estreia. Locomotiva 26, Nerdópolis, Cozinha Nerd. Cozinha Nerd, o que é isso? Que isso, mano? Coxinha Nerd, Zoomcast e o grande, maravilhoso Z40. Que não vou fazer mais jabá do Z40, porque só de tal Diego aqui toda semana. Não, daqui a pouco o Diego vai cancelar o jabá do Zoação 40 e vai fazer do CDF, né? É verdade. Eu sou fixo em vários podcasts, olha que delícia. Alvas diversas do caralho, Diego. Nossa. Recados dados. E-mails lidos? O tema. O tema. Que delícia. Televisão, ele bem que sabia, mas diz que não foi seguro o boi. Olha o peru. Só para loucos, isto é só para loucos. Caretas não. Só para loucos, isto é só para loucos. Ah! queria começar esse tema perguntando, ou eu posso mesmo falar assim, sobre o que o dicionário ele traz sobre a palavra droga. Exato, seria um ótimo começo, então, que é o nosso começo clássico do Momento Aurélio. Então vou eu aqui, ó. É droga, substância química que pode trazer vários tipos de efeitos, como alucinógenos e estimulantes. Também são consideradas drogas quaisquer substâncias que causam dependência. Aí o exemplo aqui, ó. O rapaz teve de ser internado porque estava viciado em muitos tipos de drogas. Mas eu acho que o dicionário, ele... Não que ele falha, mas ele deixa de falar um pouco, né? Porque não é... Deixa só... muito subjetivo. É, ele induz a gente a achar que droga é só coisa de... Coisa do ruim, mal, né? É o famoso tóxico. Só que vai te dar overdose. É, né? O cajuzinho. Smoker. É a farinha. Ninguém lembra do cajuzinho. Ninguém lembra mesmo do cajuzinho. Mas é... É todo esse tipo aí, mas um remédio que você toma é uma droga, assim. Por isso o nome de drogaria. É, uma droga... É, por isso a farmácia chama drogaria. Então não é só coisa... Também, alguns tipos de remédio que em situações são bons, se você tomar demais, você vai ficar viciado. Até Coca-Cola, se você olhar pra parar pra pensar, é uma droga, porque ela tem açúcar e açúcar vicia. Não, mas... A droga cola... Não, mas acho que ninguém fica... A Coca-Cola... Ah, vicia. Não era um... Fica. Viciado açúcar, em Coca-Cola? Mano. Não é Coca-Cola, não é açúcar. O açúcar, ele funciona como uma droga estimulante. Por isso que ninguém gosta de dar... Por isso que ninguém dá refrigerante pra criança. Você toma em alta quantidade a Coca-Cola, você fica bêbado do mesmo jeito que você beber cerveja. Ah, não fica, ah, Gabriel. Não sei não. Já tomei uma garrafa sozinho, nunca fiquei. Não fica, uma garrafa só. São muitos gases, cara. Se você tomar um shot de Campari com cerveja... Todo mundo aqui já foi em festa de criança. Vocês já viram o naipe que as crianças ficam depois de 9 horas da noite tomando Coca-Cola, tipo, a 3 horas? Mas... Peraí, Coca-Cola tem cafeína e açúcar. Você dá isso pra uma criança que já tem facilidade pra digerir aquilo ali, tipo, como se fosse um corpo vazio de vícios. Aquilo ali destrói, moleque. Porque tem duas horas da manhã pulando. É a mesma coisa que você der um shot de Campari com vodka pra um adolescente de 20 anos. Adolescente de 20 anos, o Igor, se não se for. É, tô sacando essa sua, hein? Ele vai ficar muito doido. Não, mas esse começo de papo que a gente tá tendo já é legal pra falar o seguinte. Aquilo que não... Às vezes, aquilo que não é taxado como droga, nem lista ou ilícita, pode fazer um efeito parecido. Que é o que o Caio tava querendo propor a dizer. Tem essa porra dessa Coca-Cola aí, que o pessoal diz que realmente Red é estimulante. Red Bull também, essas porra tudo. É, tanto é que chama energético. É um grande, então, grande falácia, mas fica, enfim. Você fica com... Por que é um grande falácia? Eu sei que é o de exatos, é saber melhor do que eu, mas assim, o energético ele não te dá energia. Seu corpo sempre mantém uma reserva. O que o energético faz? Ele simplesmente faz o seu corpo queimar aquela reserva energética que você teria pra emergência. Ela vai pro saco, você fica pulando lá na rave igual um retardado até aquela reserva sua acabar. E simplesmente depois que acaba a sua energia toda, você não tem nada no seu corpo, você apaga. Simplesmente isso. Ele não te dá energia nenhuma. Você literalmente desmaia, porque você não vai ter energia. Você não vai dormir, você vai desmaiar. É por isso que não é recomendado tomar energético. Bebidas. Com bebida, porque eles fazem o efeito contrário. Então, vão ser duas coisas forçando o seu corpo e se você... Não é assim, Muito menos se você tiver pressão alta e é, etc. É, isso que eu falo assim, a gente agora é patrulha politicamente correto. Não é isso. Todo mundo aqui se droga. Se você for uma pessoa sensível, tiver um problema... Todo mundo aqui se droga pegou tão mal, puta que pariu. Ué, velho, se você tá bebendo álcool, teoricamente... No contexto aqui, acho que... Se droga muito. Então... Não se droga não, eu sou de Deus, eu não faço nada disso aí não. Ah, não. Lema da Unesp. Fumou, e... fuma ou fumará. Não, mas é, tipo, se você for uma pessoa sensível, tiver problema do coração, aquela situação extrema que todo mundo acha que não acontece, mas sempre tem um, se você tomar álcool energético, você vai ficar meio zoado aí. Não, não é nem... Um ataque do coração. Não precisa nem ser com bebida, porque vamos supor, uma pessoa que às vezes ela nem sabe que ela tem pressão alta, por exemplo. Vai lá e toma uma latinha daquela gigante do energético, ela pode ter Monster. Pode ter um aumento de pressão e ela apagar, fraga. Então... Ou o problema no coração também. É. Não, mas aí você tá falando que pode desencadear o problema no coração por causa disso? Não que ela desencadeia. Essa pessoa, por exemplo, pessoa que já tem pressão alta, o energético ele aumenta a sua pressão, entendeu? Se você não sabe disso, muitas vezes pode dar merda também. É aquela situação que todo mundo fala que não acontece, mas sempre tem um, dois ou três aí que tem esse quadro. É, do mesmo jeito que pelo lado contrário, se você tiver uma pressão baixa, o Red Bull, por exemplo, Red Bull, etc. Não vou falar Red Bull, não. O energético faz meio que menos efeito, porque como sua pressão é baixa, você já tem meio que tendência a não sentir muito o efeito dele. É, do energético. Mas energético, acho que não pode ser. Eu acho que é legal a gente trazer pra esse começo de papo o que, que pode ser considerado a ideia de droga que a sociedade tem, que aí vai na marcha contra a maconha ou a favor, e os outros tipos de drogas que, na teoria ali, seriam mesmo. E ninguém fala que é. E é muito usado. O conceito de droga do populacho, assim, parece que eu esqueça, cara. Mas a palavra droga, pro senso comum, significaria algo que você compra de forma... um tanto quanto chula, mas seria aquilo que você tem que comprar na boca de fumo, tipo maconha, crack, cocaína. Mescla. Esse tipo de coisa seriam considerados drogas. Talvez... E o que você compra na drogaria? Então, pro senso comum, o que você compra na drogaria, na padaria, é etc. É um remédio. É remédio. Né? É muito engraçado. Por que chama drogaria? Né? É aí que faz toda a graça, por isso que a gente tá gravando esse podcast. Remédio tarja preta, não é droga, é remédio, não estou viciado, estou apenas fazendo meu tratamento. É o remédio de tarja preta que é mais ou menos um crack. Né? E remédios, inclusive, legalizar. Remédios, inclusive, que se você for parar pra pensar, dependendo do uso que você faz, pode fazer até mais mal do que bebida ou cigarro, por exemplo. Cara, eu já tomei Rivotril e cara, derruba. Legal. Já tomou Rivotril com whisky? Mas é um negócio que a gente tem que falar mesmo, porque às vezes a pessoa não pensa, tipo, um remédio, não vai dar nada também. Mas, por exemplo, um remédio nada mais é do que uma bomba de substâncias. Se você ficar tomando... Esse negócio acelera o coração, velho, de uma maneira cabulosa. Não, tipo, tem muita gente fala aí, realmente é verdade. A diferença de um remédio, né, pra um veneno, são alguns miligramas de uma determinada substância. Simplesmente a dose. Por isso que as pessoas conseguem se matar com remédio, porque em alta dose ele te ferra. Depende do remédio. Você tomar homeopatia. Qualquer remédio, praticamente, ô Igor. Você tomar uma cartela de Tylenol, ele. Tem remédio que não vira. Você pode se matar também tomando 2 litros de Lactopurga, né? Aí você vai ter uma diarreia insana que você vai desidratar até morrer, mas faz sentido. É uma forma hardcore de se matar. Maybe I should go back to school, but any more education just makes me feel like a fool. So I guess I gotta let critics talk, 'cause I won't stop. Mas antes, eu preciso falar um negócio. Porque essa questão da droga tem algumas culturas, Igor, que é cultural dentro da sociedade, é permitido, não é nenhum tabu você usar certos tipos de droga. Aí você tá falando dos bolivianos, do pessoal da América do Sul aqui, mas do lado... Isso, da América Latina aqui, da Nova Espanha. Da Nova Espanha, do Brasil não é... O engraçado, o Brasil não é América, né, velho? É muito engraçado, mas é um continente à parte. Porque é dos rituais dele esse tipo de droga, pra eles terem contato com os povos deles lá, os antecedentes, xamãs, tá? Isso. Até porque tem algumas religiões que também usam do artifício entorpecente para que entrem em comunicação com suas entidades superiores ou divinas. Você fala o Santo Daime, né? Sim, com certeza. Os próprios índios brasileiros aqui, eu não vou saber falar o que, que eles usavam, pra quê, mas eu sei que eles usavam substâncias... Eu acho que era... Tinha haxixe. Tinha. Não sei se era o haxixe de hoje em dia, misturado com esterco. Acho que era isso aí, eles usavam haxixe pra poder conversar com os deuses deles. Por que é socialmente mais bonito e normal e até socialmente aceitável todo mundo beber a cerveja ali, porque é uma coisa que a sociedade faz, todo mundo bebe cerveja, e não, é mal visto as pessoas que dão um tapa na pantera. Eu acho, Queiroz, que é por causa da quantidade de tempo que leva, o que... O Diego deu risada no meu pé. É porque quando você dá um tapa na pantera, a pantera tá lá quieta. Fuma aqui, toma chá. Fuma aqui, toma chá. Fumei durante 20 anos da minha vida. Eu não preciso parar. Eu tô viciado. É. Tô viciado. Eu paro quando eu quiser. Eu não parei porque eu não quis. O Queiroz levantou uma ótima, cara. Não, mas eu acho que é mais por conta da quantidade de tempo que leva pra você se viciar. E hoje, e assim, realmente é um negócio ruim você viciar. Você perde pessoas, tem o... E eu já ouvi uma discussão, eu não sei aonde, acho que foi num podcast excelente sobre o problema do vício, que não é só, o cara se viciou, ele faz o que ele quiser com o corpo dele. Que na sociedade de hoje, não é isso, porque querendo ou não, ele acaba atingindo pessoas em volta dele. Muito boa a discussão, só que eu não sei recomendar onde que é, porque eu não lembro. Rapaz, eu vou até citar aqui novelas. Assistam, não, que não tem, não tá mais passando. Mas O Clone tem uma bela discussão sobre isso, da galera que é drogada e tal. Elas roubam de casa, afetam a família. Então, porque assim, tem aquele negócio, meu corpo, minhas regras, o pessoal fala. Mas, tipo, não é só você tem pai, assim, você não nasceu você faz parte de uma sociedade. Da terra. Querendo ou não, você acaba atingindo outras pessoas à sua volta com o problema que você acaba criando. Então, eu acho que esse negócio de drogas listas ou ilícitas, ela vem da quantidade de tempo que leva até ela tomar conta da sua vida. Porque assim, é diferente você beber um copo de cerveja, por mais que você beba semanalmente ou diariamente, a quantidade de tempo que vai levar pra você virar alcoólatra é muito diferente do que se você começar a usar crack, por exemplo. Porque também a pessoa pode começar a virar alcoólatra meio que de um dia para a noite. Tipo assim, ele tem um problema, ele enche a cara pra tentar resolver esse problema, entendeu? Afogar as mágoas. É. Não, mas aí já, aí já tem que tratar clinicamente, porque é um problema dele, cara. Não, é igual, cara. É igual. É a mesma coisa, mano. Só que demora. Demora muito mais. Não, eu vou defender. Assim como o Igor, vou defender, cara. Eu não estou atacando a cerveja. Eu tô mostrando que não há diferença da cerveja pro maconha. Não, clinicamente não. O tempo que você leva pra se viciar é dependente de cada pessoa. Cada pessoa leva um tempo pra viciar. Então é diferente. Não, refutando, a cerveja... refutando o Diego, psicologicamente como também que é a mesma coisa. Diferente. Você provou todas as drogas, você fumou um crack. Não, mas eu vejo as outras pessoas, cara. Da mesma maneira que você, vamos supor, gosta de jogar um videogame, a tendência é você voltar a jogar. Se você gosta de fumar maconha, a tendência é você voltar a fumar maconha. Mesma coisa com... É o Skinner falando essa porra aí. Oi? Não, pode... O Skinner, ele tá falando de League of Legends, é uma droga. Realmente é uma droga. Excelente droga, eu recomendo vocês a jogarem. Ah, não. Exatamente isso que o Caio... É isso que o Caio falou mesmo. É o reforço positivo, entendeu? É um comportamento que gerou uma recompensa boa. E você quer tende repetir. A repetir isso. E aí tem a questão de que você precisa de doses maiores pra atingir o mesmo resultado. Exatamente, porque aí você vai entrar no vício. Isso aí é verdade. Isso é verdade. Vício químico. Porque seu corpo vai se acostumando com aquela substância. À medida que seu corpo vai se acostumando com aquela substância, pra suprir a necessidade que ele tinha anteriormente, ele vai precisar de cada vez mais doses. Eu vou citar um exemplo. Estávamos conversando mais cedo no Telegram. Eu disse pros meus caros nobres colegas que eu trabalho com peões. E existe um determinado peão lá, muito, muito camarada. E ele só bebia cerveja, mas de tempo pra cá ele já achava que a cerveja realmente não tinha mais graça. Então ele começou a tomar bastante cachaça. Um corote por vez, né? Não, cara, é bizarro, porque eles têm... Economiza, né, porque cachaça fica bebendo mais rápido. O cara... É mais barato. Mas é isso mesmo, cara. Mas isso é o que acontece muito. O cara vê que, tipo, precisa de 10 cervejas pra ficar bêbado. Tipo assim, começa tomando uma... Aí toma duas, aí toma. Chega uma hora que, tipo, vai gastar metade do salário dele em cerveja, vai fazer gastando uma garrafa de cachaça. Inclusive, muitas festas de república fazem isso. Todas, né, Igor? gente, você não tem noção. O cara tem uma garrafa de 2 litros de cachaça no armário dele. É pet? É pet ou não? Pet. É pet. Ah, é pet. Respeito desse cara. É pet. E nem pra ser amarelinha, que é menos ruim, é a brancona. É bizarro, cara. É pet. É, respeito, tipo, por esse pior cara. De todas, né? Toda segunda-feira ele leva uma garrafa, porque acaba, cara. Eu não sei como, ele deve dividir com alguém, mas se ele não dividir, pô, é esse o lance. O cara vai querendo doses mais fortes. Atitude correta. Ah, tá certinho. Beber 2 litros ou dividir com os amigos? Beber sozinho. Depois beijar mulheres acima do peso de beleza variado. Tá correto esse cara. Não, mas ó, isso no horário de trabalho, cara. Essa é a questão. Mais correto aí. Não existe a lei do assédio sexual, não tem isso. Mas a questão do horário de trabalho também acontece muito. Ah, cara, mas ali é só tem peão, cara, não tem mulher. É uma merda do caralho. É a vida dos caras, é isso que... A vida é essa, cara. Mas voltando pro que eu tava falando... Ó, o detalhe, a vida é cachaça, trans, trabalho e puteira final de semana. Ô, louco. Mas sobre a questão é que não tem diferença, velho. Qual que é a diferença que é colocada na gente? Porque há 20, 25 anos atrás, era bonito fumar cigarro. Maravilhoso. Aí veio a campanha antitabagista, antitabagismo. E agora é feio. Você vê como que é manipulado, cara? Beber cerveja é normal, todo mundo bebe. Agora, você vê alguém com cigarro, tem uma conotação ruim. Não é que... Agora não é que ganhou, né? Por causa do que foi... Colocou uma coisa ruim em cima da ideia de fumar. Que... Mas é justamente isso que eu quero mostrar, cara. E ó, eu falo que não é nem por questão... É, acho que é mais questão de saúde mesmo, porque o tanto de dinheiro que o cigarro gera... Não, mas tudo é saúde, velho. É tudo saúde. Pô, assim, mas também não é tanto... Mas também não dá pra você falar que, tipo, ah, eles estão pensando somente na sua saúde. Porque se você olhar as campanhas, etc, deles, não são, tipo assim, os números. Ah, vocês querem ver uma ideia clássica? É o comercial dos Simpsons. Ouro, é do Fred Flintstone, não? Marlboro, não. É, do Fred Flintstone, mas tinha um cigarro específico. Era Marlboro. E eles estavam... Não, acho que não era Marlboro, acho que era outro. Eu vou dar até uma olhada aqui. Mas era um comercial de desenhos animados que passava no horário nobre sobre cigarro. Eu peguei uma fita VHS aqui, por acaso, uns anos atrás. Um ano atrás, mais ou menos. E na época eu gravava muitos filmes da tela quente. Olha só, época boa. E cara, o que tinha de comercial de cigarro... E os comerciais eram muito fodas, cara. O da Marlboro lá era... Eu vou citar um rapidamente. Mais até do que os da cerveja tempo. Atualmente. Não, cara, o comercial do Hollywood Azul, era um cara que ele tava num jato... Não, ele tinha um porta-aviões, tinha um maluco num jato, um cara num carro de Fórmula 1. E no final, abria assim a câmera e tu via o porta-aviões e o símbolo do Hollywood, cara. Cara, imagina a quantidade de dinheiro que os caras gastaram nisso ali. E dava muito lucro. Bem feito. É muito lucro. Dá até hoje, né, cara? Mas hoje você não faz mais comerciais. Só que... Aí a ideia é que o Queiroz tava comentando. Antigamente era tranquilo. Só que eles têm que pensar também no lado cultural, né, velho? Por que que o cigarro foi abominado como vilão da sociedade, matador de pessoas, profanador do câncer, etc. E o álcool que você vê todo final de semana aí, 30, 50 casos, diferente do cara que tava chapadaço, ter o carro em cima do... em cima da calçada, atropelou 15 pessoas, entendeu? Então, você tem que pensar também pelo lado cultural. Por que que uma droga é lícita e considerada ok pela sociedade, por que que outra droga é rejeitada pela sociedade? E o cigarro... Justamente isso que eu porque o cigarro, por mais que ele seja legalizado atualmente, ele é rejeitado pela sociedade. Você não pode chegar em qualquer lugar e sair fumando por aí. Você não pode chegar nem mesmo numa balada e fumar no meio do salão. Você vai ser expulso dali. O comercial é muito escroto, cara. Com certeza, Bizarro. O comercial é muito escroto porque tá a Vilma e a outra lá. Tipo, cozinhando, né? Não, elas estão, tipo, lavando roupa, batendo lá no brontossauro, sei lá. Aí o Fred... Ah, Mari, vamos dar uma volta, cara. Eu não tô afim de ficar aqui, não. Vamos dar uma parada mais machista aí, ever, né, mano? Aí o que a gente vai fazer? Ah, vamos tirar o cochilo. O Barney, cara... Ah, que tal a gente fumar um Winston? É isso aí, o Winston. O único cigarro com filtro que dá sabor 20 vezes mais macio. Olha só que... Não, é um cigarro de verdade isso aí, não é? Que fez a propaganda. É, um cigarro de verdade. Exatamente. Desenho, mas não eram outras épocas. Outra é preto e branco, cara. E se você parar pra pensar, cara, as propagandas de cerveja quase chegaram a esse ponto também. A gente aqui não é tão velho... Não, tipo assim... Não, pera aí, quero só terminar aqui. Nós todos aqui, talvez, assim... Com exceção o Diego, que eu sei que é um pouco mais velho, talvez a gente... Não tô zoando, Diego. Tipo assim, talvez o Diego é um pouco mais velho, ele lembre melhor, mas né, se você parar pra pesquisar, até tipo começo dos anos 2000 e pouco ali, as propagandas de cerveja eram extremamente apelativas e etc. Tipo, num conceito de... extremamente claro de você só vai ser feliz, você só vai curtir a balada e etc. se você beber aquele produto. Hoje em dia ela ainda é muito assim, mas ainda tá... Já tá bem mais travado. Por exemplo, você não pode mostrar um cara tomando uma cerveja. É, quem... A gente tem idade assim, mas quem não se lembra da... Do Cega Pagodinho, tomando cerveja. Ah, é. Cara... E o rolo que ele teve, que ele fazia propaganda pra Brahma, depois fez propaganda pra outro. Ele fez a propaganda pra Nova Skin, só que ele só tomava Brahma. Aí depois ele foi e fez o comercial pra Brahma. É moda dele. Mas, cara, eu vou falar um negócio que o Caio tava falando esse lance da propaganda, rapidamente. Os comerciais não são tão apelativos pra você tomar a cerveja. Mas o que tem de bunda no comercial de cerveja... outra apelação, entendeu? Não tem nada... Diego, não é no sentido de você ter que tomar a cerveja. A apelação deles no sentido de você pensar que você só vai curtir aquela festa, balada, etc. Qualquer coisa que você estiver fazendo social, se você tiver aquilo, entendeu? Que é algo até... Se eu for parar pra pensar da alienação, é até muito mais complexo. Tem um comercial, cara, que é de um estádio, acho que era até no Maracanã, acho que até era da Brahma, que, pô, o cara tá no estádio, porra, uma secura do caralho, o cara vai lá, abre aquela cerveja estupidamente gelada e bebe, todo mundo fica olhando pra ele. Tipo, isso é indução foda, sabe qual é? É o que você tá falando. Tipo, o cara que tá com calor, a primeira coisa que ele vai pensar, que acabou de ver aquele comercial, caralho, tem que tomar cerveja, que tá um calor do caralho, e, pô, cerveja gelada desce redondo. A própria Skol acabou de fazer isso. Acabei citando aqui a Skol, sem querer, mas exatamente por isso. O lance do desce redondo, que você tá no calor, você tem que beber uma parada gelada. Sendo que cerveja não é nada refrescante, se você for parar pra pensar, mas enfim. Não, cara, você acaba com toda a sua água do corpo. Você detona sua água e você mija 3 litros, grandes bosta, então. Se for assim, toma uma soda, né? Que aí toma água, porra. Pô, mas vou te falar, toma banho, né? Sem apologia. Água quente mata mais sede. Sem apologia, se chegar sexta-feira cansado do trabalho e tomar cerveja, não tem nada melhor, cara. Tem, jogar LOL, muito transar. Bom. Transar. Pô, Igor, transar é uma opção. Você pode transar depois que você beber uma cerveja. Eu tô jogando LOL. Ou transar durante, isso. O que eu falo? Ah, eu caio, tá sincronizado. Mano, eu fiz isso uma vez, é muito mas, estranho. Mas o que eu tava falando... Alguém já tentou, né? A parte que o Coisa falou aí também, do Siri. Coisa. Eu adoro isso. Oi, meu nome é Caio, prazer. A propaganda do Siri. O que que tem a propaganda do Siri? Eu falei da propaganda do Siri, que era apelativa. Não, muitas crianças, elas estavam começando a assistir a propaganda. Teve uma série de propagandas engraçadinhas. Foi proibido, propaganda com bichinhos fofinhos, qualquer coisa ligado a isso, porque crianças poderiam começar a entrar, tipo, assistir a propaganda, ver o Siri mexendo com a cerveja, ou o cara tomando cerveja e começar a querer ligar. Talvez isso seja legal. Mas é uma viadagem. Sim, mas ninguém liga pro ativista, né, cara? Era um pessoal. Ativista que se foda. É que se foda, cara. Porra. Mas é porque, os animais fofinhos. Ah, eu tenho raiva de ativista agora, mano. Peguei raiva desse. Mas eram personagens virtuais, cara. Era o Siri e a tartaruga da Brahma. Sim, Diego, mas eram personagens virtuais, que induziam a um contexto infantil, entendeu? Porque era um caranguejo bonitinho, engraçadinho, entendeu? Não, isso aí eu concordo plenamente, mas agora do ativista, porra, manda ativista. Ativista é sapurro, meu. Cara, eu fico puto, agora é um desabafo meu, tipo, Igor, pode cortar essa parte. Caralho, os caras me fazem um protesto contra a porra do consumo de gases na Ponte Rio-Niterói, e eles fecham a Ponte Rio-Niterói, deixam milhares de carros parados ligados lá. Caralho. Poluindo, né? Caralho, cara, essa porra de Greenpeace vai tomar no cu, mano. Aí polui mais ainda, só de sacanagem o cara para e fica acelerando em ponto morto o carro. É, cara, brother, na hora do rush, vocês podem pesquisar essa porra na internet, Greenpeace fechou a porra da Ponte de Niterói, deixou todo mundo lá quase uma hora parado na porra. A ideia do Greenpeace é excelente, só que eles fazem da maneira mais errada possível. Concordo. Tipo, em vez de se unir pra fazer uma coisa forte, né, um movimento decente, como fosse uma maconharia do caralho, pra, tipo assim, ter uma força política, o caralho, pra forçar as empresas a não poluírem igual os filhos da puta, porque eles fazem isso, não estão nem aí, desperdiçam água, a porra toda. Não, eles seguem enchendo o saco com baleia e com mimimi, com carro da população. Mano, sério. Assaltando a plataforma petrolífera. Assim, é engraçado a gente falar isso. É, tipo assim, eles ficam salvando baleia, eles ficam enchendo o saco da população. Tipo assim, é engraçado eu falar isso. Só que, tipo, se você for parar pra pensar, mano, toda a merda que tem, não é, tipo, porque a pessoa tá usando muito carro, porque não sei o quê. Mano, quem faz a merda toda não são os meus. É o pessoal da agricultura que desperdiça água, é o pessoal das indústrias que polui igual um filho da puta. Sai Saiu uma pesquisa aí que são as vacas. E fica enchendo o saco da pessoa que tá atravessando a ponte indo até Gabrix, agora, mano. Porra. O Gabrix, recentemente saiu uma pesquisa aí que, na verdade, são os gases que as vacas são... Esperem. É, também. A agricultura. Com essas vacas pastando, água retardada. Tava vendo na rádio, cara. Utilizada na parte nacional. Indústria e agropecuária, né? É, agropecuária. É, e plantação agropecuária também. Mas, cara... Aí vem o Greenpeace e fala mal de transgênio, aquele filho da puta. Esse cara... Esse lance da vaca é bizarro, porque na Nova Zelândia tem, tipo, a mega... Não é cultivo, né? Uma mega criação de gado. Confinado, né? Bom, pelo menos eu vi na rádio. Tiraram uma foto do satélite, uma puta de um rombo gigante na cama de ozônio lá. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Tá falando então que temos discriminações a drogas aqui dentro do Brasil. Mas tem um país que todo mundo conhece, ele tem uma fama. Jamaica. Bolívia. Holanda. Zen. Holanda. É Jamaica. Por ser liberado tudo, não é isso? Holanda? Amsterdão? Não, pera, Holanda não é liberado não. Só pra... Holanda. Exato, Holanda. Eu vou falar aqui agora. O pessoal acha que tá tudo vale na Holanda, mas eu vou aqui, Igor, fazer um serviço social de informação. Faça aí o seu serviço social de informação. Porque não é assim, cara. Não é várzea, não. Holanda. Eu tô aqui no site oficial do... Não, tem as coffee shops lá, né? É, exatamente. Site oficial dos vendedores de miçanga. Eu tô no... Nem me fala de vendedor de miçanga, mano. Eu tô meio... Sabe o lugar que é realmente liberado? O lugar que é realmente liberado agora é no Uruguai, né? O oficial tá dizendo aqui, o site do governo da Holanda. Todas as drogas são proibidas na Holanda. É ilegal produzir, possuir, vender, importar e exportar drogas. E citando o Vince Vega, né, do Pulp Fiction, se um PM te parar na rua, é ilegal pra ele te revistar. Mas enfim, isso aí já não faz parte do site oficial, isso é do filme Pulp Fiction. O que acontece é, não pode ter droga, a droga é proibida lá na Holanda. Mas dentro de certos cafés, de coffee shops ou hash bars, o pessoal pode vender drogas leves e é limitado, a quantia de maconha ou haxixe, é limitado a 5 gramas por pessoa por dia. Como é que eles chegam lá dentro se não pode produzir nem nada? Ah, eu não sei, eu sei que os caras não podem revistar. Tipo, deve ser do governo, né, provavelmente. Em vez de comprar, deve ser tipo o que o Uruguai fez. Em vez do cara ficar gastando dinheiro, filha da puta, pra combater traficante, ele tomou a porra da produção das drogas pra ele. Mas, ô Caio... Exatamente, mas é isso que a política da Holanda faz. Olha, entendeu? Só, gente, aqui no Brasil é proibido você produzir, vender o caralho, mas você pode usar. Como é que você usa se é proibido? Não, pera, tecnicamente você não pode usar, mas enfim. Não, o usuário, o Igor lá do Z40 sempre fala, o usuário é descriminalizado. Não, é descriminalizado. Porque ele usa pra caralho. A questão do crime é porque o crime ele necessita de ter uma pena para que ele seja um crime. O conceito dele é esse. Ou seja, se tá lá na lei, você não pode matar, mas se você matar, você não vai preso, não acontecer nada com você, isso não vai ser considerado um crime, no conceito da nossa justiça. Ou seja, fumar maconha, desculpa. Ou seja, se você tiver com porte de drogas, até certa quantidade que não vai considerar tráfico... Eu acho que é até 5 quilos, isso, pessoal. A quantidade... nossa, só na sua casa, né? Se for, porque puta que pariu. Caralho, cara. Não, agora eu vou estar sério. Imagina debaixo do colchão do Igor. Se você tiver com quantidade aqui no Brasil, que é considerada ainda como consumo pessoal, não sei exatamente quantas gramas, etc. Acho que é 5 gramas. Você não é... Você vai responder... Não é 5 quilos não, porra. Você vai provavelmente ser levado pra delegacia e etc. Vai responder lá, assinar um papel, uma coisa assim, né? Termo de responsabilidade e tal. Mas não é conceitualmente um crime, porque você não vai sofrer nenhuma penalidade sobre isso. Mas na lei é considerado. Mas você não é reencaminhado pra uma clínica, alguma coisa? Não, acho que só se você tiver doido, não, muito não. Doidão. Não, não. Não, só crack de... E crack é opcional, você não vai preso. Depende, né, cara? Rio São Paulo estava tentando internar a galera à força. É, tentando, né? Mas. Mas a pergunta foi a seguinte: você é proibido de vender, de fabricar, de transportar, etc. Mas se você tiver com um backzinho, você não é preso. Você vai tomar esculacho. Mas assim, não é em todo lugar que você pode sair fumando. Você não pode sair fumando no meio da rua. Rapaz, no Rio de Janeiro... Não, não, tá, mas eu tô falando aqui da política da Holanda. Não, então, eu só queria ilustrar isso. Mas continua, cara. É porque é o seguinte, o pessoal, Dilma, esse caralho é quatro, o pessoal que tá no governo acha que a lei que funciona nos países fora do Brasil vai funcionar aqui. Então é uma ilustração, porque essa política de drogas funciona na Holanda. Que a Holanda, ela tem o menor índice de mortes relacionadas a drogas na Europa toda. E ela tem essa política mais liberal, digamos assim, em relação às drogas. Porque o governo, ele não fica tentando proibir, tipo, gastando dinheiro, investindo em combate às drogas. Não fica correndo atrás de maconheiro, assim, popularmente falando. Mas sim em restrição. Todo mundo sabe onde você pode comprar. Então, você vai ter um café lá. Desperta é o cara que vai meia-noite, hein? Você tem a sua quantidade garantida por dia. Ou 4,20, né? Ah, mas ele tem que virar o dia ainda, né? Ah, cara, o cara vai estar chapado, se importando com isso. Esperto é o cara que chega lá 11h59, pega 5 gramas. Então, é isso aí mesmo, cara. Vai, pega duas vezes. Mas entende? Essa foi boa, essa foi boa. Mas pode continuar, quero... Foi boa mesmo. Parabéns. Mas só é permitido, você não pode sair fumando no meio da rua lá na Holanda. Você só pode fumar dentro desses cafés e desses hash bars, que é realmente lá. É, e tá tudo regulamentado ali, tem a origem da droga. Pelo que eu soube, é do lado de um puteiro também. Que na prática. Ô, Queiroz, que na prática é exatamente o contrário do Brasil, que você sabe muito bem disso, né? Porque, tipo, como você ter porte de maconha ou qualquer outra droga, cocaína, etc., crack, o cara, né? Não vai te dar pena nenhuma. Se a polícia te pegar na rua usando isso, não vai dar nada pra você. Então, criminalmente falando, aqui no Brasil é liberado você utilizar uma droga no meio da rua. Porque você não vai ter um... Então você tá dando força pro... Você não pode fumar dentro do lugar fechado. Você tá dando força pros maconheiros dizerem que o usuário é descriminalizado. Não, mas é descriminalizado. Você já viu alguma... Olha aí, tô defendendo. Não, é sério. Eu já pesquisei. Calma, cara, é piada. Não, já pode levar a sério. Tô tentando elucidar o termo. Treta. É porque, tipo assim, se você não tem uma pena sobre aquilo, não é um crime. Não é nada punível. Então, se porte de drogas não é punível, então você não vai ser punido por fumar maconha na rua. Olha, agora eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui, hein? Pergunta mamilos essa. Polêmica! Se a descriminalização ocorrer, não tô nem querendo falar de, ah, meu Deus, o piloto de avião vai fumar drogas e vai matar o seu avião ali. Vai matar o seu avião, né? É o Snoop Dogg, cara. É, não é, não tô nem querendo falar. Essa daí é a história daquele filme do Denzel Washington, né? O voo. É. Então, não tô, é aquele, aquele filme do avião, né? Que, aquele filme muito doido. Esse filme é doido. Snoop Dogg é ótimo, cara. Eu não tô nem querendo falar nisso. Eu vou falar de um... Seria no futuro. Tá, o governo descriminalizou, muitas pessoas choraram, outras... acharam que podia e se entupiu de maconha e não morreu, porque precisa de toneladas. Não dá overdose. Precisa de toneladas pra dar overdose, é humanamente impossível. Mas aí tudo, ocorreu isso, agora você pode comprar no Carrefour. Igual compra cigarro. Ô, Igor, aí entra duas possibilidades. Mas eles estão falando... Peraí, Igor. Deixa eu perguntar. Você tá falando só da maconha? É, maconha em pauta. Porque é o que tá em pauta. É só você responder. E é coisa... É situação hipotética, tá, gente? É tudo... Não, assim... Quer que eu responda? Eu sei essa. Não, tá. Mas é porque o que tá em pauta... O que tá em pauta recentemente é a legalização da maconha exclusivamente. É, falando de maconha. Não, é só dela. Só, não é droga... Não é crack, assim. Não vai regularizar o clack. O clack. Aí, no caso, Igor, teria basicamente duas opções. Uma seria... liberar totalmente qualquer empresa e etc. para produzir, para plantar, etc. Cara, produzir, né? Uma opção A seria liberar para que empresas produzissem e vendessem, por exemplo, maconha ou, sei lá, cocaína se liberasse, etc. aqui dentro do Brasil. Vamos ficar na maconha. Foco na maconha. Fica na maconha. Foca na maconha. Caio, foca na maconha. Só de pensar, o cara revive os bons tempos. Só de pensar, já fica loucaço. A mão da fumada. Meu pai tá aqui do lado, eu tô olhando, senão vou fumar. Teve, enfim. Quase terminou. A mão do Beck chega a tremer. Peraí. Bom, então você teria basicamente duas opções. A primeira seria liberar completamente para que indústrias, fábricas, etc., produzissem e vendessem aqui. E também pudessem fazer propagandas, né, campanhas, etc. Então você poderia ter... Não, acho que a campanha não ia acontecer. Não, calma. Calma, porra, eu tô falando, caralho. Vai, fala então, vai, foda-se. Senão eu perco o fio da meada, o fundo da maconha ainda tá na cabeça. O raciocínio é lento, ele... É, o raciocínio é lento, é cor 2-2. É muito lento, muito lento. E... Cor 2-2. Nossa, não, nossa, bem. Porra, caralho, vocês estão pedindo pra eu esquecer o que eu tô falando. Loucaço, né, velho? A primeira opção seria se o governo liberasse pra produzir e vender, né, obviamente... por exemplo, maconha, padarias, etc. E também fazer propaganda, né? Da televisão, rádio, etc. Aí provavelmente ela teria uma visão diferente do que ela tem hoje. Outra opção seria se o governo liberasse para produzir e vender aqui no nosso país e fizesse como, por exemplo, cigarro, que você não pode fazer propaganda. Caso a segunda opção ocorresse, provavelmente a imagem que a nossa sociedade tem hoje da maconha ou qualquer outra droga que fosse liberada, ela se manteria muito próxima da imagem que a sociedade tem dela hoje, fazendo com que muita gente que começa com isso por motivos X parasse de utilizar, simplesmente porque não ia ter mais sentido. Mas você acha que ia diminuir o tráfico? Tá, lógico, né? O tráfico ia. É, compara a quantidade de tráfico de cigarro lá do Paraguai com o tráfico de drogas. Não, na verdade... Ah, não, velho. Deixa eu comentar. Você falou de tráfico de... Não, cara, mas olha só. Isso claro que vai. Isso é uma outra questão. A questão do tráfico, vai continuar existindo, porque o governo não liberaria uma maconha, assim, digamos, 100% ou... Mas eu acredito que nem seja isso, o cara, gente. Olha só, a questão do tráfico é o seguinte. Fala, Gabi. Não, é o que o cara ele vai poder vender de forma legal. Só não, isso. É porque essa não, porra... Ele não vai ficar licenciado. Não é assim também. Não, não, o cara é o seguinte, não vai na boca de fumo é licencial. Boca de fumo do João. Tem metro na tua maconha? Cara, deixa eu ver teu baseado. Tem o selo Pablo Escobar de qualidade. Olha só lá. Tem o selinho do Inmetro agora? Cara, não, agora, olha só, sério. A parte da legalização é o seguinte. A questão da liberação é que o governo ia ter que meter... Ia fazer a regulamentação. Impostos. Ia vir uma puta de uma caralho. Impostos absurdos, assim como tem no cigarro. Teria que se fazer. Aí vem. Aí isso que eu ia falar. Eu tenho certeza que se liberasse, ia ser igual o cigarro. Ia ter uma propaganda, um papelzinho lá, onde você compra, tipo, essa maconha fulana é melhor do que a ciclana. Ia ter um preço absurdo também. Ia ter imposto pra caralho. Ia ter um imposto absurdo do caralho e ia continuar vindo traficada do Paraguai, e porque aí, ela não tem imposto. Talvez o tráfico perdesse um pouco da riqueza que ele tem, que ele estaria disputando. Mas mesmo assim, existem pessoas que não iriam na boca de fumo comprar pra evitar ser esculachado pela polícia ou então preso e comprar ali na farmácia. Ou até o problema de ir numa boca de fumo, né? Exatamente. Mas existiria, cara, o fudido, cara, o mendigo cracudo, ele vai na. Ah, mas isso aí a gente. Ele não tem dinheiro. Tá a par da sociedade, né, velho? É uma subclasse, né, cara? Subclasse. O bandido tem medo dele. O bandido já tem medo dele, né, velho? Então... Aí, voltando aqui naquela parte que tá falando, não sei se resolveria o problema do tráfico. Olha, eu falei tráfico. Não resolveria o problema do tráfico. Acho que não resolveria, não, mano. Considerando o cenário recente do cigarro, em que ele teve o preço mínimo considerado... Considerando o cenário atual do cigarro, que há pouco tempo atrás foi instituído um preço mínimo para venda, ou seja, qualquer cigarro vendido no Brasil tem um preço mínimo, se não me engano, na época era... R$3,60, alguma coisa assim. Isso é Souza Cruz. Caralho. Não, o preço mínimo do mínimo era R$3,60, alguma coisa assim. Não, agora o preço mínimo é R$6,00. Não, calma, porra, pera aí, cara. Não, então, nossa. Agora o mínimo do mínimo tá R$6,00. Não foda, caralho. Não, pera não, aí. Não, não, não. Se é mínimo, senão é mínimo. Não tem mínimo do mínimo. Aqui, pera aí. Eu vou interromper ele de novo. Ah, lá, agora eu esqueci a porra que eu ia falar, esses filhos da puta. Aí, ó, é por isso que o governo não... Considerando que o cigarro tem preço mínimo, assim, do mínimo, foi isso que você falou. Lembrou. Igual a gente tava falando, por exemplo, a questão do cigarro. O cigarro, pouco tempo atrás, ele teve uma legislação diferente, uns impostos e tal, que pra evitar pra evitar o tráfico e falsificação, etc., foi instituído algumas regras e tal. Entre elas era que o preço mínimo para venda em todo o Brasil era de, se não me engano, R$3 ou R$4 para um maço de 20 cigarros. Ou seja, com isso, o que aconteceu? Em vez de você saber onde que tá o cigarro falsificado, porque ele era sempre mais barato, o cigarro falsificado era tipo assim, além tinha uma das marca marcas muito famosas ruim, que são ou alguma coisa que você não conhecia, tinha a marca original que era o Coyote e a falsificada que era o Lobinho, que custava metade do preço. Com esse novo negócio, o que, que o pessoal do Paraguai, etc, fez? Em vez deles trazerem a marca Lobinho pra vender pelo preço mínimo e se fuder, eles fizeram o quê? Passaram a falsificar as marcas que eram, em teoria, as de verdade. Pessoal, agora ele tá fumando um cigarro que ele vem todo em espanhol. Não, fumado. até mesmo os que pareçam originais. Não, então, exatamente, isso que eu ia falar. Existem também outras pessoas que compram o cigarro, por exemplo, Derby. Derby é uma marca conhecida. Derby é uma marca da Derby, Souza Cruz, Campaeiro, etc. E o cara compra Derby, sei lá, o Derby não sei quanto tá o preço do Derby, R$100, vamos lá. R$6, R$7. Mas ele compra o Derby a R$2 e pouco, porque é um Derby falsificado, como o Caio acabou de fazer. Então, comprava, né, a R$2,50. Não, ele compra o falso mesmo, vem com filtro igual o Derby, mas ele não é Derby, ele é um falsificado. Ah, então Rio de Janeiro realmente tá no outro universo. Não, aqui é Rio de Janeiro. E o que acontece? O que a gente tava falando? Você criou leis mais rígidas pra poder entrar na campanha do antitabagismo, mas os caras deram um jeito de trazer cigarros mais baratos e falsificar os cigarros que você já consome aqui. Aí, em vez de você criar uma marca, uma submarca que todo mundo sabia que era falsificada, você simplesmente copia a marca do original, faz tudo igualzinho do cara, vende um pouquinho mais barato, até mesmo o mesmo preço do cara, com um preço de custo muito mais baixo, e fode com o consumidor final. Que em vez de ter um cigarro que, ok, que a gente tem o lado que a gente sabe que faz mal, o caralho, mas o original em teoria tem alguma regulamentação, etc, você pega um que você não faz a menor ideia que é aquilo que você está fumando. Então, o cigarro que é cheio de cocô de vaca. Mas a questão, Queiroz, é que provavelmente se liberasse a maconha, você passaria a vender na farmácia, padaria, o caralho, pode ser lá onde fosse, por um preço X. Aí ia vender em outras esquinas, etc, talvez até no mesmo lugar, uma marca igual, só que seria falsificada, que você não tem a menor ideia que é aquilo. Isso aqui ali é 70% cocô de cavalo. O que eu queria levantar, nem questão de marcas, isso aí é bom, já tem. A gente sabe que vai acontecer isso porque tem nego que enche um Vectra aí no Paraguai e traz com cigarro pra cá. É verdade. Isso é verdade. Tem vários, né, que fazem isso. Maluco, olha só, vocês já viram um Globo Repórter? Foi no Globo Repórter isso. O cara chega no meio da ponte, ele joga uma caixa gigante. A caixa cai. Aí tem um maluco correndo que nem um desesperado, viado. Ele pega, bota a caixa nas costas e vai embora, viado. Não, eu vi. A fiscalização não consegue. Tu viu isso, cara? Então, mas isso a gente sabe que vai acontecer. Não, isso acontece, cara. Você tem noção. Acontece e vai acontecer. Sempre teve, sempre terá. O que eu queria perguntar era que nem, por exemplo, hoje em dia a gente tem o estereótipo do maconheiro. O cara vai lá, faz um curso de humanas, dá uns tapas dele. É o Caio Germo, velho. Caio Germo. Faz história na Unesco. Vamos salvar o Caio Germo. Do maconheiro. Aí larga. Além de maconheiro, vira comunista. Caralho, que ódio. Comprou a camisa do Che Guevara, Não, esse não é o pior. O pior é comprar a camisa do goleiro da União Soviética da Copa de 58. Minha timeline do Facebook, meu irmão. É a mesma pessoa que bota lá o Stalin. Não, bota o Lenin e o Mahatma Gandhi junto na mesma foto. Não, então é essa pessoa aí mesmo. O estereótipo gigante do cara. Ah, é engraçado. Risada pra caramba, inclusive. Mas tem esse estereótipo. Se fosse. Tem alguém falando sozinho, mas se fosse tudo regulamentado. O Caio tá fumando lá, tá procurando maconha lá. Se fosse tudo regulamentado, igual cigarro, que nem esse cigarro, sempre tem um ou dois aí que fuma, assim. É isso, a gente faz mal tudo, mas não discrimina igual a gente discrimina o maconheiro, assim, por exemplo. É verdade, porque maconheiro é vagabundo. Então, mas sinceramente, cara, eu tenho menos nojo. De verdade. Não, de verdade agora. Eu vou falar a verdade agora pra vocês. Eu não gosto do cheiro de cigarro. E assim, eu discrimino menos o maconheiro do que o cara que fuma aquele diz cigarro. Diz você, que tu ficava com maconheiro no cheiro. CC Lucas. Mas é... Ah, mas você tá falando, aí você tá falando uma percepção pessoal sua do cheiro. Tô falando do coletivo. Nossa, meu Deus, eu usei essa palavra. O coletivo. Mas... Queiroz, mas você sabe que a questão do cheiro é seu costume, não, né? Não, o cheiro... É. Cara, o cheiro... Se você não tem costume com perfume, ele vai parecer fedido pra não, você. Não, mas o cheiro de cigarro realmente é muito ruim, é insuportável. Principalmente aquela pessoa que já fuma anos. É tipo pepeca, assim, sabe? Assim, acredito que todos aqui acham o cheiro de cigarro insuportável. Normalmente é porque o cara, ele sim, para sim. de sentir o cheiro. A mesma coisa, a mesma coisa que você usa, não sente o cheiro dele. Não, é o foda, é aquele cara que fuma, sei lá, 15 anos, cara, tô... e ele chega de manhã, olha só o dele, e ele chega... Cheira perfume, né? Cheira perfume. Caralho, o Gabix tá muito... Tá sangue, pra entender, tem que dar... O que vocês não fizeram pra comprar maconha, gente? Mas fala aí. Tô maluco. Reproduzir aqui? Não, a namorada dele proibiu de fumar maconha. Ah, tá. Que você não tem nenhuma aí. Você não tá. Isso, mano? Aham. Esse papo tá impressionante. Que você tem aí, Caio. Foda da maconha. Só tem filho da puta. Adiante, Igor. Então, gente, vocês acham que se descriminalizar a droga, a ideia da pessoa vai mudar? Eu tô tentando trazer esse assunto. Não, eu concordo com o Caio, porque não, vai ser bem... Depende da propaganda ou não. Como eu acho que não vai ter propaganda, eu tenho certeza que não vai ter propaganda. Então vai ser uma ideia bem parecida com o que a gente tem com o cigarro. Mas sim, vai, um esse negócio, né, do maconheiro... O maconheiro vagabundo vai sumir, você acha? Vai ficar o cara que vai ficar o carinha. Vai ficar o não, cara ainda vai ter. Até morrer os velhos, e o povo que já acha que quem é maconheiro é vagabundo, ainda vai lá umas boas duas gerações pra tirar. Aí depois ia ser só outro inalável. Não, cara, mas aí... Não, aí vai ser só maconheiro. Ah, isso é maconheiro. Mas vai é simplesmente o cara que tem que ir pro fumódromo, né? É simplesmente assim. É, isso que eu tô... Ou vocês acham que porque a maconha sim dá um tipo de efeito, o barato aí, como o pessoal diz, ainda vai ter um tipo de resistência, porque o cara fica... Se bem que a cerveja também dá, mas é um pouco diferente, né? Porque vai ser legal, velho. Vai ser legal em termos de lei. Vai ser desesperado. Eu tenho que pôr mais uma vez, mas tem uma agora é o seguinte, quem quer fumar maconha agora? Agora, tipo, ah, eu quero dar um tapa. O que ele tem que fazer, Caio? Cara, até onde eu sei, ele tem que ir na boca de fumo. Ou o cara pode ir no xerox da faculdade. Até onde eu sei. Não, tipo, o cara pra comprar... Não, agora falando sério. Pro cara comprar uma droga ilícita, primeiramente ele precisa conhecer alguém que já utiliza, que o cara não vai saber onde é que é uma boca de fumo do nada. Depende, ele pode morar num bairro suspeito. Sim, mas você não vai entrar na boca de fumo. Tá. Continua, cara. Não, porque, tipo assim, o tráfico de drogas, etc, não é como se fosse uma sociedade. Você não vai... Mesmo que você saiba que a boca de fumo é do lado da sua pode casa... Pode morar no Rio de Janeiro. Eles não vão deixar você entrar sem que alguém te... Não, meio que você... Caio conhece o procedimento. É, tem que ter um padrinho, assim, digamos. Tem que ter um aviãozinho, né, Caio? Não. Aviãozinho é a pessoa que entrega, falando assim... Olha aí, ele sabe já. Não, porra, assisti televisão, cara. Eu assisti Narcos, puta que... Não, agora falando sério. Assisti Narcos, sou formado em 10 episódios de Narcos. Assisti Narcos. Vocês não vão deixar o cara falar. Caio, eu deixo você falar. É o delay. Porque, tipo assim, atualmente, drogas ilícitas não é algo fácil de você conseguir. Apesar da mídia, etc, falar o contrário, não é algo fácil de você conseguir. Você precisa de ter alguém que já esteja no meio para ou te dar a vender, tipo, um amigo seu vender, comprar pra você, etc. Ou alguém que vai te levar nessa boca de fumo, etc. Te mostra os locais que você pode comprar, as pessoas, etc. Não é algo que você chega, tipo, no meio da praça, alguém vende cocaína. Não é chegar assim, ninguém vai te vender. Né? Depende, cara. Tem lugares de São Paulo que é assim, sim. Mas São Paulo, né, velho? Aí é crack, Igor. Cracolândia na conta. Mas é de nascimento ou de profissão? Não, mas o que o Igor... O que o Caio tá falando? Talvez o cara já tenha o costume de comprar ou ele já tenha ido com um colega. É, então. É isso que o Caio tinha falado. Você tem que se conhecer, tem que conhecer alguém que tá dentro da sociedade. E só complementando então, que o Caio... Desculpa te cortar, Caio, mas só complementando o que o Caio tá falando. Eu conheço pessoas que frequentam festas raves e que sempre tem aquele amiguinho que traz a balinha. A balinha, droga. No caso, seria uma êxtase. LSD. Não sei se... LSD, essas porra assim... É bala bem, e doce, difere. Isso. Bala e doce. Uma êxtase ou outra LSD. Ah, O Igor manja dos paradas, não é, meu? Ó, o cara da rave aí, ó. Que festa você tem frequentado? Mas é exatamente isso que o Caio falou. É aquela que tem o duendinho lá, nossa, o quadradinho, que você separa. Mas é só acrescentando o que o Caio falou. Não, mas aí que tá. O que eu quero ilustrar é o seguinte. Com a legalização... Ó, polêmico isso, hein, Igor? Ah, é. Agora é... Eu quero saber qual é a posição do Conspiracast sobre isso. Com a legalização, calma. Você não vai precisar mais... Isso vai ser polêmico. Com a legalização, a primeira coisa que acontece, que é o medo de todo mundo, é... Você não vai mais precisar desse intermediário pra você entrar nesse mundo das drogas. Esse é o primeiro medo da família tradicional brasileira. Acho que é o que você estava querendo dizer. Obrigado, Caio. Puta, eu te amo, cara. Pode continuar, né? Não, pode falar aí. Vai tomar no cu. O que acontece é, o pessoal tem medo que vai facilitar questão da compra. Mas onde que vai ser comprado? Meu filho vai usar crack. Vai ser comprado numa loja regulamentada. E o cara vai ter que pedir. Então vai ter aquele certo constrangimento. É, no começo, né? Exatamente. Queiroz, eu acredito que seja muito provavelmente como rola com um remédio de tarja preta ou remédio antibiótico. Você vai ter que, sei lá, alguma receita, isso na minha opinião, de que você é usuário e você... Vai ter que ter um cartão usuário? Tipo um cartão cidadão? Vai ter que ter uma receita. E isso muito provavelmente vai ser vendido nas receitas. Vai ter regulamentação, com certeza. Os caras regulamentaram Netflix agora. Netflix vai ficar mais caro porque botaram imposto na Netflix. Com certeza isso vai ser taxado em algum lance. E provavelmente, muito provavelmente, o que eu acredito que seja vendido em farmácias, vou dizer até que de manipulação, por ser uma parada mais... Natural. Dizer, natural, etc. Exigir um pouco de... Você dá uma mexida. Será que vão ter homeopatia da maconha? Nossa, é um bagulho que não vai funcionar. Não vai... Olha, já cara, tem. Não vai funcionar nunca, cara. Né, velho? É 30 toneladas daquilo e nada. Mano, homeopatia da maconha é a melhor desculpa pra você dar um tapa na pantera. Não, mas o que eu ia falar... Comigo, caçando. É o tapa na pantera, verdade. Não, mas o que eu ia falar é que, tipo, eu só acho que não regulamentaram ainda, porque é a única atividade humana, o tráfico de droga, ele dá 400 a 500% de lucro mensal. É absurdo, assim. Só que eles ainda não regulamentaram, porque esse tipo de lucro só é atingido por quê? Porque você vicia o cara até o cu, que ele precisa vender a casa inteira dele pra poder voltar e ter o consumo, né? Então, porque imagina... E essa não seria a propaganda. Imagina você do colocar governo, imposto, né, em cima de 500% de lucro mensal. Porra, Dilma ia tá... Porra, como? Cara, você levanta um país em 2 meses. Você cria um país pequeno só com os maconheiros e chama de Dreadlockland. Né? Olha o de Missanganópolis, né, cara? Missanganópolis. Pera aí, eu tô te ouvindo, Caio. Se você quiser comentar, a gente só conversa e deixa eles indo. Mas a questão do 500% de lucro é que ele só chega a esse ponto porque ele tem diversos gastos, então a demanda fica muito mais cara. Então vamos supor que um baseado normal, sei lá, um tabela de 5, sei lá, é 5 reais. Pra produzir aquilo foi, sei lá, muito mais barato do que isso. Só que o cara teve um trabalho fudido, teve perdas pra caralho, teve que pagar fulano, ciclano, beltrano pra esconder isso, pra passar na não sei aonde, pra o caralho A4, pra que isso chegasse ao consumidor final. Então se isso ficasse legalizado, você não teria que gastar, por exemplo, com suborno da alfândega, subornar e etc. Então não acaba que o preço, não, né? Em teoria, ficaria muito mais baixo também. Só que, por outro lado, o preço ia aumentar porque ia ter regulamentações, impostos. Por exemplo, os impostos, se forem parecidos ou iguais aos do cigarro, seriam impostos altíssimos e etc. Não, ia ter uma concorrência com o traficante já também, né? Não, mas, Caio, eu acho que o preço, o lucro não é porque o preço do produto final é alto, é porque a quantidade vendida é muito grande. É muito grande. E você tem um consumidor que é uma atividade... É fiel, né, cara? É a única atividade que se autoabastece, não tem outro... Eu vi no Narcos isso, que eu queria a citação do cara, que é um comércio que se autogera. Não existe outra coisa. Sim, sim. Cara, vocês não têm noção. Aqui no Rio de Janeiro tem um belo jornal. Nossa, maravilhoso. E tipo, ele vem com muitas páginas policiais. E tetas. E, cara, a quantidade de cadernos que são apreendidos no tráfego aqui do Rio de Janeiro, que os caras falam no jornal, é inacreditável. O lucro dos caras é inacreditável. É tipo 4 milhões por semana. Você não tem... Eu não sei o que são... Mas 4 milhões, sei lá, no geral, 20 né? mil reais. Sim, não, mas sem incluir, né? todas as pessoas envolvidas, né? O lucro. Então, é mas aí você envolve tipo 60, 100, 200 pessoas, sei lá. Não, acho que não é tanto não, cara. Depende da favela. Isso eu posso dizer. Uma favela como a Rocinha deve lucrar muito. Deve lucrar, sei lá, 10, 20 milhões. Mas ali você tem que dividir melhor. Mas a questão é, o que eu tô falando dos cadernos de contabilidade do tráfego. Tráfego, ó, de novo. Do tráfego, é que os caras têm tudo organizado. Eles têm contador. E, cara, muita gente fala que traficante é burro. O traficante não é burro, cara. Ele só é escroto. Que ele sabe o que ele tá fazendo. Porque pra ele ter um lucro desse jeito, ele tá muito melhor. Tá melhor que muita empresa que tá em crise. É assim, um exemplo fora da curva. Mas é o Pablo Escobar mesmo, da série nova aí do Narcos. O cara, ele, por ano, ele perdia 2 bilhões de dólares. Porque ele guardava o dinheiro na casa dele e os ratos comiam esses 2 bilhões. Excelente série. Que não me dê spoiler. Ah, sim. Ele morre no final. Ele vira traficante, viu, Diego? Tá? Não, essa parte já fica um spoiler aí. Mas o que ele morre não é spoiler. Todo mundo já sabe que será o encerrar nosso papo aqui, eu gostaria de fazer um serviço pessoal aí. Aqui eu tenho algumas drogas, Igor, e de acordo com o site oficial da instituição Manassés, ela vai descrever a... ela vai descrever a droga. Exato. Manassés. A droga engraçado e... que você põe instituição Manassés no Google, a segunda coisa que aparece é farsa. Não, que não, você vai, cheirando, vai cara. Tomar no cu, velho. É vai sério tomar... mesmo, cara. Olha essa notícia do G1. Dependentes químicos denunciam instituições filantrópicas em Maceió. Aí tem um cara com a camisa Manassés. Devia estar com Missangolândia, né? Parece que é fake isso aí, então. Caralho, é cara. É scam. Ah, cara. Pô, essa galera aqui em Brasília que? Direto vem nos busão fazer propaganda. Vai tomar no cu, parada aí. Mano, tô comentando só, mano. A gente tá falando pra você falar, mano. Que porra. Aqui, segundo a instituição Manassés, que... Olha o slogan dela. Resgatando vidas e devolvendo esperança. Amém, Senhor. Temos a descrição de algumas drogas. Eu gostaria de confabular com vocês sobre essas drogas. A primeira aqui que tem é cocaína. A cocaína, ó, vou até ler com voz de monóculo, hein? É a mesma daqui do Brasil. A cocaína é um alcaloide utilizado como droga, derivado da planta Etriloxilum coca. E é altamente viciante e traz diversos prejuízos aos seus usuários. A droga age no sistema central e causa euforia, bem-estar e sociabilidade. Seus efeitos confundem o organismo, fazendo com que o indivíduo queira usar cada vez mais. Sintomas adversos. Arritmias, aumento da pressão arterial e dilatação da pupila. Então, pra você que não quer usar a cocaína, mas quer saber como é que acontece. Você já assistiu o Lobo de Wall Street? Acontece aquilo lá, ó. Você vai ficar com o olho de um gato de noite, você vai ficar com a pressão lá em cima, você vai ficar pulando igual um cabrito, vai ficar vindo gnomos assassinos correndo atrás de você. Essa é a lógica da cocaína. Ó, o Caio conhece. Cara, desculpa, mas eu juro que eu pensei que o Elias ia falar contraindicação. Contraindicação. Mas é sério o que eu falei. Eu falei brincando, mas é... Que maconha estragada foi essa que tu usou, velho. Lobo de Wall Street. Cara. Quem já viu Lobo de Wall Street sabe como... Excelente filme, Margot Robbie te ama. E gripe automática também. Essa correção de nariz. Rapaz, eu conheço umas pessoas. Porra. Não tem mais nem pelo na nariz. O nariz até dobra, né? Porque já derreteu. O cara não filtra mais poeira. Tá, né? tá Ô, Diego, você fraga como é que pega. Não. Como é que pega o cheirador, né? O povo que cheira. Como é que pega? Ah, o dedão você manda, no nariz. Não, você pega. Você manda o cara dobrar o nariz pro lado, fraga. O pessoal que cheira muito, parece que o nariz corrói por dentro, então o nariz dobra pro lado, fraga. A cartilagem, o osso? Queima a cartilagem toda. É um osso isso aqui. Caralho, eu vou fazer um teste, eu sei que pelo menos 5 pessoas não vão passar. Não, tipo, a parte do osso eu não sei, mas a parte da cartilagem na frente, que é a maior parte do cartilagem. Que é a maior parte do seu nariz, mas a parte externa. O nariz todo mundo dobra, o meu dobra também. Não, mas avança aí, eu quero. Puto, nossa. Agora é o crack. Romário. Então, eu preciso falar... É de profissão ou de nascença? Dependendo do caso, a maioria de votos. Mas, gente, pessoas, nossa, ouvintes do ConspiraCast, nem todo mendigo é cracudo. Mas tem todo que cracudo ver. É mendigo. Nossa, essa piada... Vai aparecer um cracudo aí pro cara. No último episódio ele disse, mendigo sem somente ser cracudo. Foi isso que eu falei, cara. É tipo aquele aviso do aquele aviso, tipo, esse filme é desaconselhável pra menores. É tipo, não, o crack é desaconselhado pra não mendigo. Você ama sua família, não use drogas. Ou pelo menos não use crack, né? Jesus de coração, gente. Como diria o Thiago, só Jesus. Ele cola. Ctrl S. Ele cola, é. Nossa. Gente, fala os efeitos. Vai lá. O crack também é produzido com as folhas da eritroxilum coca, substância base para a produção da cocaína. O crack é uma pasta de sulfato de cocaína e é fumada em cachimbos pelos seus usuários. Por ser uma droga mais barata, é altamente utilizada e causa grande dependência, devido à sensação de grande euforia gerada por ela. Os usuários se tornam mais violentos e começam a praticar crimes devido à necessidade de utilizar cada vez mais quantidades das drogas. Os neurônios dos usuários são destruídos e logo a capacidade de concentração e a lógica são prejudicados. Além disso, o autocontrole fica se tornando cada vez mais inexistente e o comportamento involuntário. Cara, eu posso dar um depoimento aqui foda, porque cracudo é tipo mendigo. Mendigo não. Zumbi. Pleonasmo. Olha o cara caiu. Eu senti o pleonasmo, hein? Desculpa. Senti o pleonasmo. Cracudo é tipo zumbi, bro. Cracudo igual mendiga, porra. Tipo, sempre foi, mano. De novo. Cracudo mendiga é. Cracudo é mendiga. Mas é profissão ou é nascença? Tem que sempre fazer esse tipo de pergunta. É profissão. Alguns é nascença e tem alguns maioria de votos. Mas de votos de quem? Tá de boa? Que essa piada, mano? Da sociedade, né? Sociedade do nem pra tio. Que eu acho que tu tá de boa. É porque o Queiroz está sobra, é o problema. Vamos lá. O cracudo, ele vira um zumbi, cara. Eu já vi isso. A Avenida Brasil tá aí pra provar isso. O cracudo, ele pode estar, tipo, correndo que nem o zumbi do Walking Dead. Ou então ele pode estar correndo, não. Ele pode estar rastejando que nem o zumbi do Resident Evil. Na época que surgiu o grande boom do crack, uns 2 anos atrás... Um grande boom do crack. Muito engraçado. Bombou nas favelas. O craco... Caralho, perdi agora. Ele ia falar o mendigo. Ele ia... Caralho, tô sacando teu preconceito aí. Caralho, esqueci total. Continua, segue. Conta essa parte. Eu esqueci mesmo. Eu tenho que parar com o crack. Aí você pode parar de ser mendigo também. Como vocês são filho da puta? Não, segue que eu realmente esqueci. Fala aí, doce. Ninguém tem nenhum mendigo na família, não, né, gente? Não, que eu saiba. Eu tenho, ele tá gravando aqui com a gente. Ainda não. Você joga Metal Gear, né? Joga Metal Gear, mas vai demorar pra responder. Ah, chegou. Não, mas é... Opa. Pode continuar aqui, mas fala outra aí. Bala e doce. O LSD e o ecstasy são drogas sintéticas que provocam grande perturbação e disfunções no cérebro, onde o usuário perde o senso de perigo e se põe em situações de riscos, que podem levar a sérias consequências psicológicas e físicas. Eles, além de outros danos, trazem convulsão, aumento da glicose e da pressão arterial, distúrbios visuais e diversas sensações que deixam o usuário em estado de grande perturbação. Além disso, pode ser o gatilho da esquizofrenia. Aí você pode usar muito isso e gravar um vídeo no YouTube falando Romero Brito? Pergunta. O diabético não pode, né? É por isso que chama bala e doce, né? Aumenta a glicose. Ah, mas se o cara estiver tendo uma crise diabética e ele usar um Extase, ele pode se recuperar a condição dele. É verdade. Cara, é só um comentário. É, eu queria muito que existisse o NZT. Vocês sabem, o NZT é aquele filme sei, sem limite. Sei, tipo, sei. Ah, sei. Bradley sei, Cooper. Sei. Esse filme, eu gosto pra caralho desse filme. Esse filme é foda. Tinha que ter aquela droga, cara. Aquela droga eu tomaria até o último. Doido a do última do pontinha do Dredd também. Dredd. Nem fala de Dredd, velho. Ah, pra você que era deadlock. Eu gostaria de encerrar a nossa discussão com a polêmica, né, Igor? Qual que é a opinião do Conspira? Discussão mamilos. Qual que é a opinião do Conspira sobre a legalização? De qual droga? Da maconha. Eu acho que assim, se você não quiser ter conversas desse tipo... Então você é contra. Não, tô eu então você é a favor. Realmente... Olha aí. É assim, é, pra mim que se fosse. Mas é, eu não tenho uma opinião formada sobre, eu assim... Não, calma, eu ia falar aqui assim, se descriminalizasse ou não, eu não ia usar, porque eu não sou chegado nisso. Se abaixasse o preço da cerveja, eu ia gostar, mas eu não sei se tem alguma coisa a ver. Talvez assim, pra quem use, ficasse um pouco menos perigoso de conseguir o objeto deles ali. Não sei como... Quais as implicações? É, você pode ficar daquele jeito lá também. Morando, tô comendo a carne, muito louco. Crocodilo. É, não, aí é sacanagem. Aí é pesado. Aí é teu corpo apodrecendo, literalmente. Mas assim, então eu não sei se seria bom. Acho que poderiam ser feitos estudos mesmo. Que hoje em dia é só sim ou não, e povo gritando que legaliza, que é o cara que. O cara que quer que legaliza é que quer encher de maconha o dia inteiro o cu. Mas ele não pensa na sociedade. É. Salve, Caio Germo. Aí, olha que babaca. Ele briga com a gente que a gente tá zoando. Aí o babaca e vamos manda o é babaca. Olha só que babaca. Mas assim, o cara, ele não pensa na condição social disso tudo. Então, eu acho que se fossem feitos estudos sérios e não só porque o cara quer ficar o dia inteiro fumando na faculdade com os amigos dele, eu acho que. Né, vale Caio Germo? Não, o PUG de Minas Gerais. Se fosse algo feito seriamente, não só pro estudante de humanos ali. É, pro estudante de psicologia. Tocas, cara. Acho que... Não se encher de... O estudante de humanos não se encher de drogas. Então acho que pode ser algo válido aí. E você, querido amigo, você que ficou quietinho. Nossa, que piada. Nossa, que trocadilho pra ser nosso. Eu sou a favor pro uso medicinal. Só pro uso medicinal, então é sim ou não? Então você é a favor? Só pro uso medicinal. Só a favor da liberação. Você é a favor? Pro uso medicinal. O cara é sensacionalista, né? Então você é a favor. E do crack? O crack pro uso medicinal. Qual é a terapia? É a terapia de virar mendigo, segundo o Diego na média. Como é que tá? Crack pro uso medicinal é a famosa eutanásia, né? É o famoso apunhar a criança. Caraca, eu ia falar isso, criança, cara. Né? Ah, cara, vocês não moram no Rio, eu vou tirar várias fotos durante a semana e mandar pra vocês no grupo. Cara. Selfies, né? E você, princesa? Ô, príncipe. Várias selfies. Eu e os cracudos. Põe no Instagram. Põe. Que aquela camisa do Flamengo de 85. A camisa do Corinthians é da Calunga. Sua deles. Nossa. A minha, claro. Aí, ô Diego. Óculos não, ô, cara. Ô, Diego, vou pegar a camisa da Calunga do Corinthians que eu tenho aqui e eu vou junto aí também. Aquela lá, do a primeira de graça, hein, Igor? Ô Igor, se eu for com aquela roupa aquela que eu tipo, no caso que a gente nós gravamos um CD, eu tô camuflado, né, mano? Vai os três, um com a camisa do Corinthians da Calunga, o outro com a do Flamengo de 95 e o outro com a camisa de tamanho GG, só que ele pesa 60 quilos. Né? Foi bem isso. Vai os três camuflados lá. Caralho, maluco. Aí fazer uma reportagem. É, reportagem tipo camuflada, que o cara se entra na mata lá, tipo. Se entra. A pessoa se entra. Ô, princesa. Tá princesa. Fazer esse Lopes. Favor contra. Eu, cara, eu sou contra, porque vai popularizar essas coisas. Não. Vai fazer mal pra sociedade. Corta o áudio e põe um computador falando com você. Sou contra. Faz mal pra sociedade. Antigo, você tem que ser a favor. Mas você é contra mesmo, Caio? Você tava zoando aí. Corta o áudio, corta o áudio. Eu sou contra, mano. Que vai dar um pizil. Vai sobrar menos pra ele. Porque ele vai perder a namorada de vez, né, cara? O Diego vai deixar de plantar comida pra poder plantar essa parada aí. Vai deixar de plantar milho, né? Essa parada aí. Vai deixar de plantar cana pra poder plantar essa porra. Nossa, Gabrix, meu querido primo. Eu acho meio complicado, mas não aprovaria, não. Então, vocês querem, vocês quiseram me zoar, eu fui o único a favor? Calma, rapaz. Você deixou eu falar? Vai, Diego. Tá. Oi, oi. Então, cara, concordo com o Thiago em relação à parte medicinal. Até porque tem muitos medicamentos sérios. Tem muitos medicamentos que eles usam, por exemplo, uma parada... Isso, princípio ativo da maconha. Princípio ativo. Que são pra pessoas que têm epilepsia, outros tipos de doenças muito graves e raras. Raras, assim, que tem poucos casos, que aqui no Brasil você não produz isso. E até, inclusive, saiu uma nota recentemente que o governo tava pra aprovar essa produção desse tipo de medicamento, de princípio ativo, pra fazer esses medicamentos, porque as pessoas tinham que importar ou então até contrabandear dos Estados Unidos, favorável. Tem um caso aí de uma família com um molequinho que ia morrer se não usasse esse medicamento. E é importante a gente salientar e fazer até um serviço público. O medicamento, ele não é a base de maconha. O laboratório lá, a Pfizer, não vai pegar um baseado e usar no medicamento. Não vai dar maconha pra criança. O princípio ativo é a cannabis. Então, eles não vão ficar deixando a criança doidona, né? É diferente. O remédio é completamente diferente. As crianças não vão começar a ouvir reggae igual o Butinho aí. Então, nossa, assim, tá igualzinho o Diego. Se cracudo, então mendigo. Se maconheiro, então reggae, velho. Vai tomar no cu. Mas não, isso é verdade. Mas, pô, mas então tá, é verdade. Ô, que eu não tô entendendo. Não, mas o... Porra, você não fuma, mas você ainda deveria estar fumando. Fuma ainda. Mas é importante isso que eu falei, porque assim, a pessoa tem uma ideia errada do medicamento à base de... Primeiro que não é medicamento à base de maconha, não existe isso, é o princípio ativo da planta, então... E não... Ele utiliza uma característica base da planta pra fazer uma outra determinada parada, pra que ele entende o que é assim, ativo. Assim como existem medicamentos com princípio ativo de veneno que não mata a pessoa, mas ele usa de alguma forma. E então é... A parte medicinal mesmo, além de ser ciência, que eu sou muito a favor disso, tem que esclarecer para o pessoal não ter ideia errada. O maior problema, cara, ainda bem que isso vai estar em discussão lá no Congresso, mas o problema é que a sociedade brasileira, ela é muito, não vou dizer fechada, mas ela é muito burra. Não vou dizer burra porque é burra mesmo. Que quando você fala que, esse medicamento tem um tico de maconha. As pessoas falam, tapa. Não, você vai estar... dando maconha pro meu filho, caralho. Esse é o problema da cidade. Sabe qual é o problema? O povo é burro mesmo. Sabe qual é o problema? Que neguinho. O Gabriel acabou. Eu falei, o Gabriel falou, o povo é burro. Fala, cara. Viu, gente? É isso que vai acontecer. O podcast vai cair em qualidade. As drogas. É isso que vai acontecer. Eu sou a favor dessa porra. Legaliza essa merda logo, caralho. Unesp. É só isso, né? Não, nem por causa da Unesp, não, cara. Tem que legalizar, porque é justamente a questão do. Não, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas é mais barato, né? Vai tomar no cu, velho. Vocês falaram, não fiquei interrompendo, mano. Ah, foda-se parei, também. Vamos encerrar essa conversa. Não, parei, vai lá, falei. Parei o cu agora também. Samu? Nossa, esse papo é esse? Porque antes eu... Parei o cu, porque essa batida, né? Quando é que você começou, esse papo, cara? Tá excelente, gente. Eu acho, né? Igor, que com essas informações... Ouvinte, se você entendeu esse papo, significa que você... É a favor. É a favor. Muito bem, ouvintes, eu vou me despedir agora e uma planta natural não pode te fazer mal. Eu tô me achando que te fumar coisa. Tchau, ouvintes. Amamos vocês, tá? Sempre, antes de qualquer coisa, qualquer tipo de opinião que você for emitir, tenha bom senso, cara. Tenha bom senso pra poder ouvir os dois lados e pesar na balança, em vez de julgar tudo com uma justiça aí que não é cega. Sim, porque nós tivemos opiniões bilaterais, acredito eu, aqui. Conseguimos uma discussão saudável, todo mundo trocou ideia de uma maneira da hora aqui. E continua se amando no final do podcast. Sim, porque sim. Faça amor, não faça guerra, bicho. Nem fala de fazer amor, não fazer guerra. Quem não traz aí? Você vai botar a flor na árvore. Que era só da punheta, né? Você vai botar a florzinha no canto da árvore. As pessoas aí com mais amor. Cadê o pessoal que vai se despedir? Caio, vamos caralho. Logo, caralho. É isso aí. É isso aí, galera. Tá puto. Não, porra. Beijos, ouvintes. É isso aí. Que maconha. Exemplo. Que é? Tá uma maconha forte hoje. Exemplo, gente. Beijos, ouvintes. Beijos, ouvintes. Eu falei. Nossa. Oh, os caras são chatos, mano. Is this ouvintes, is isso this é um love? Exemplo do que não... É, queridos ouvintes, espero que vocês possam ver esse programa, pesquisar um pouquinho sobre o assunto, ter um diálogo em casa com os pais, etc. E eu falhei no Proerd, desculpa, a sociedade. O Proerd falava de cerveja? Eu não lembro também. Falava de cerveja e cigarro pra caralho. Não podia também? Não, tipo, não é que podia, mas falava que incitava as altas drogas e tal. Então, não, eu falhei. Mas eu falhei no Proerd, fosse. Todo qualquer mundo dia. Falhou no Proerd. Claro que não, filho. Eu sou puro aqui, sou de... Nem... Claro que não, eu nem fiz essa porra. Beleza. É aquela coisa de um abismo chama o outro. Eu sou o Thiago, aprendiz de maca... Ô, feiticeiro. E o que faz mal é o papelzinho. Aprendiz de maconheira. Muito bem, crianças! Olha só, agora é para ir a minha arte e minha piroca. Um beijo na bunda de cada um de vocês. Aqui é o sexto Ranger, o Ranger Cinza. Nosso grupo lá é excelente do Telegram. Guarapari, Búzios, é minha. É isso aí. Cinza agora, né? É isso aí. Pô, que viadagem aquela, né? Cinza. Que cinza. Quero mandar. Fui eu, acho. Foi o Thiago, botando o Thiago no material. Foi o Thiago. Dele ali, profissional. Na madrugada. Ah, é, porque eu achava que ele era preto. Então, crianças, um beijo na música de vocês. Até o próximo cast. E é isso aí, vamos lá. E aqui é o Gabriel despedindo e... Droga? Quero. Jorge, olha só, Eduardo Jorge. Foi o que ele disse, foi o que ele disse. Acesse aí, tk.com.br/digital aí, pra quem quiser fazer o seu site, desenvolver a sua marca aí, conta com a gente. Beijo na sua bunda, não seja mendigo. Não seja mendigo, gente, que horror, a gente tem que passar uma mensagem positiva nesse podcast. 1, 2, 3, parece lá em casa. Leia, veja, assista a novela das nove. Cara, assim, tipo assim... Transe sem camisinha, como travestis. Já foi oferecido. Algumas panqueiras, cara. Legalize ganja.